Tô, então, sócio. Foda-se um gajo tá aí à tua espera, primaço. Tenho uma coisa a fazer, já vou aí. Tá bem, mas sabes que um gajo tá aqui carregado e o caralho é fatela, mano. Pá, daqui a bocado tô aí. Tá limpo, tá limpo, vá, não demores, sócio. Tá, foda-se. Até já, vá. Pá, desculpa lá atrás, eu tenho aí a pata. Conversa. Tenho aí um arrego que nos vai dar uma boa remessa. Cabeça fraca, entra no jogo, acabou-se o sossego. Monaria em peso, acorda a zona, recolhe a poltrona. Garantiram-te uma vida de merda, 4 a 5 anos fechados numa cela. E tudo porquê? Dinheiro, fácil, carro e mulher. Oh, meus bros, isto está mal, cuidado com as conversas. Tenho medo que ainda me percas. Dinheiro cai bem, mas controla a cabeça. Vês eles a crescer e sentes-te mal. Nós terem que eles terem que meter.